Na noite da última sexta-feira, por volta de 21 horas e 30 minutos, socorristas do SIAT foram chamados para o atendimento de uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo na rua Angelim Favassa, nas proximidades do antigo posto de saúde do bairro Cidade Nova 2, local onde também funcionou um módulo da Polícia Militar. Dando conta que no local havia uma pessoa alvejada por tiros, os bombeiros rapidamente se deslocaram da Vila A. Quando lá chegaram, foi constatado que a vítima já se encontrava em óbito. O local, que parece ser uma praça construída por particulares em frente a uma residência, tinha, além do corpo da vítima, uma xícara com resíduo de alguma bebida alcoólica e uma motocicleta pertencente ao assassinado. O local, isolado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, permaneceu assim até a chegada da Delegacia de Homicídios, Criminalística e Instituto Médico Legal. Segundo informações apuradas no local, o homem ferido foi identificado como Sandro Rodrigo da Silva, 19 anos, com passagens já pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele teria chegado ao local em sua moto, quando um desconhecido aproximou-se e efetuou dois disparos de arma de fogo com a arma encostada à face da vítima. Logo, o bandido fugiu, tomando rumo ignorado. Após os procedimentos de perícia, a vítima foi encaminhada ao necrotério do IML para os procedimentos de necropsia e confecção de documentos para a liberação do corpo a familiares. Familiares, aliás, que estavam revoltados pela morte brutal de seu ente, mas também queriam, a qualquer custo, retirar o corpo do local porque acreditavam que estivesse demorando demais a perícia. Lembrando que o procedimento durou em torno de uma hora. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.